Senta, ainda se lembram como é que eu me chamo? Ana Cristina. Ana Cristina. Boa. Então, eu sou a Ana. Hoje, esta aqui é a doutora Inês Vila. É aqui a responsável pela Biblioteca Municipal. Como a biblioteca... Alguém sabe quantos anos é que a nossa biblioteca faz? Boa, dona Purificação. 10 anos. E hoje também começa, damos abertura à semana da maioridade. Tentámos fazer aqui uma junção da nossa festa com a semana da maioridade. Convidámos-vos para vir aqui à nossa casa, à biblioteca, para verem aqui uma exposição, duas exposições. Uma sobre o teatro e a outra sobre fotografia. A fotografia vamos ver a seguir a esta. É uma coisa rápida, está bem? Vamos falar sobre, aqui dentro, é sobre o teatro. É um livro que foi lançado pelo autor Ricardo Henriques e o ilustrador é o André Letria. Quem é que já foi ao teatro? Já fui há muitos anos. Há muitos anos, mas eu quero é falar assim convosco, há muitos anos. Há muitos anos. Ai, filha, tanto ano. Então, e qual foi a peça de teatro que vocês mais gostaram de ver? Ai, eu não me lembro. A sua! Boa, boa! E eu posso vos dizer que elas vão voltar a representar a peça de teatro delas no Sarau. No sábado e na sexta-feira às 3 da tarde. Nossa, é na sexta? O Sarau já não tem. Aí é outra. Nós vamos na sexta. Boa, vamos lá cá todos. Portanto, já fez teatro, a Dona Maria Cascais? Quem é que mais fez teatro? E não sou. Que peça de teatro é que fez? Todos neste mundo fazem teatro. A nossa vida é um teatro. Como é que a senhora se chama? Maria. Aqui a Dona Maria diz que a nossa vida é todo um teatro. Estamos todos de férias. Eu já estou de férias há 87 anos. Eu não estou, Dona Maria, férias. Ah, eu estou. Eu também está desde que nasceu. Estamos a passar férias, filha. Porque depois, daqui para diante, é que pararam as férias. Olha, e então, e quem é que me vai dizer o que é o teatro, afinal? Ah, eu não sei. O que é teatro? Eu vou fazer o teatro.